Quando eu vejo você, a minha boca seca, a mão congela, o sangue ferve, de onde vem tanto poder? E quando você me vê, o teu sorriso brilha, todo mundo me deseja como eu desejo você. E quando eu vejo você, a minha voz embarga, a mente voa, sonho mil loucuras pra te satisfazer. E quando você me vê, por pouco não me avança, o clima esquenta, nosso dialeto é pra quem sabe entender. A linguagem dos olhos, o corpo sabe decifrar. A linguagem dos olhos, quem faz o coração falar. A linguagem dos olhos, o corpo sabe decifrar. A linguagem dos olhos é quem faz o coração falar. Tudo rola sem um toque, sem trocar uma palavra. É telepatia, é paixão desenfreada. Quando eu vejo você, a minha boca seca, a mão congela, o sangue ferve, de onde vem tanto poder? E quando você me vê, o teu sorriso brilha, todo mundo me deseja como eu desejo você. E quando eu vejo você, a minha voz embarga, a mente voa, sonho mil loucuras pra te satisfazer. E quando você me vê, por pouco não me avança, o clima esquenta, nosso dialeto é pra quem sabe entender. O corpo sabe decifrar. A linguagem dos olhos, quem faz o coração falar. A linguagem dos olhos, o corpo sabe decifrar. A linguagem dos olhos, quem faz o coração falar. Tudo rola sem um toque, sem trocar uma palavra. É telepatia, é paixão desenfreada. A linguagem dos olhos, o corpo sabe decifrar. A linguagem dos olhos, quem faz o coração falar, fala. A linguagem dos olhos, o corpo sabe decifrar.